Papi Azul, ajuste 1012. Padrão 1012. Passarelo 2223, autorizada a linha de decolar no pistão 0, vento 1 no 4 federal, 069. Ainda 490, passarelo 22. Permanente na sua escuta, 500 GR. 7. Cato. Delta Manati e a guarda cópia 1012. Só logou no 79. Prossiga. Ok, chegou também aqui uma outra informação. E realmente já foi feita essa alteração. Um plano apresentado agora, voo no 759, pela companhia para decolagem 11:10. Assim que o senhor receber aí essa nova autorização em coordenação com o CGNE, a gente está na escuta da porta. Antes não chegou nada ainda, mas quando chegar eu já autorizo. Ok, muito obrigado. 4234, cópia. Azul 4234, cópia. Salvador Recife 350 para o 858. Decola pistola 0, curva esquerda para o Caracaju. Controle 1935, 5175, 4234. Azul 4299, Deus se mantém a 5000 na chegada da mão, aguarde procedimento LS Extreme. 3 decolada, os 37, no controle Salvador, 119935. 119935, passarelo 2223, um bom dia, um bom trabalho. Patrulha Salvador, bom dia, passarelo 2223. Passarelo 2223, bom dia, contato, mantém nível 180. Subindo as suas instruções para 180 na saída Árvore 2223. Detalhe de frente, pátio Índia Alfa, ponto espera 1895, 12, boa viagem. Sané 6225, informa o tráfego próximo a Simbra, baixa altitude, helicóptero, sem interferir com a aproximação que a aeronave está mantendo em torno de 400 a 500 pés. 7, 6225, obrigado. Pedi push. Pisado, boa noite, contact. Mike Eco Delta, pronto pra cópia. Salvador Manati, meu pé 17 direito, axé 1935-0125 padrão, Mike Eco Delta. Quantos a bordo, Mike Eco Delta? 895, 1012, boa viagem. 310, decola de imediato. 35384, autorizada a linha aérea manter na pista 1-0, vem 1-1, 40 graus, 0 meia-noite. 35384, confirma, decola de imediato. 35384, autorizado a linha aérea decolar da pista 1-0, vem 1-1, 40 graus, 0 meia-noite. 299, reporte e estabilizando o curso do localizador. O Chanel 625 complete o procedimento, chame torre 118 decimal 95. 295. Chanel 625, aguarde pista livre, cheque de pouso. Ah, embaixo travado, 625. São Salvador, Mike Yanko Tango. Eu mantenho a posição. Bom dia, senhor. Eu solicito a autorização de reboque aqui do pátio 3 para o pátio 1, na posição 5. É o Mike Eco Tango. Mike Ian Tango. T1 935, 5384. Na saída do pátio 3. Ok, reforçando a saída do pátio 3. 1.300 pés na PUCA. 35384, contato, mantendo o 190, na saída PUCA, Jamaracaju. Livre ascensão para o 190 na PUCA, Jamaracaju, 5384. Controle, se possível, poderia coordenar por 5384, proa de Aracaju ou Maceió? Controle, o passarelo 2223, o pequeno desvio à direita da rota para evitar formações. Autorizado. Prato, quando possível, aprove de vitória da conquista. O Mike Yankee Tango é o Salvo Salvador? Escuta, o Mike Yankee Tango. O senhor vai retornar, ok? Vai retornar para a posição devido a que ele não autorizou o seu reboque até o pátio 5, até o gate 05. O senhor vai retornar para a posição aí no pátio 3. Siga. Assim que possível, poderia coordenar a proa de Aracaju ou Maceió, por 5384. Já te aguardo. Mantenha inicialmente a notícia da subida. 5384. 3179, aguarda a cópia, o ajuste 1092. Guardando 1012. Solo, os 43, livre à direita, chave solo, 1-2-1-9. A direita chama 2-1-9-6-2-5. Aguarde, mantenha inicialmente a do posto da subida. Gente, está acertando a pequena desvio então à direita, 2-2-3. Autorizado, desvio. Olá, Salvador, bom dia, chama 6-2-5. Livra na Eco. 6-2-2-5. Táxi via Alfa, reporte do seu Juliette. Alfa, via Juliette, né, presidente? Maria Cudela, está autorizado a alinhar, reporte pronto para decolagem. Azul 4234, autorizada a linha de decolar na pista no zero, vento no de 0 graus 08 nós. Voo 759 é o solo Salvador? Prossiga. Aproxima a cópia? Prossiga. Salvador Guarulhos, nível 380, rota ao Pesulo 10. Brinde o Pesulo 16, BHZ, direto Trive, conforme rota. Decola pista 1-0, curva direita, da El, Leda, Bridge. Controle 119, decimal 35, transponda 5423, 1-1-7-1-9. Pesado 380 Guarulhos, Pesulo 10, Bridge, Pesulo 16, BHZ, Trive, direto. Decola da 10, da El, Leda, Bridge, 1935, controle, transponda 5423. Leda Brito com curva direita, portão 1 no chame pronto, o gol no 759. Já está pronto com 759. Meia 225, mantém a posição antes da Juliette. Mantém antes da Juliette, hoje meia 225. Mais 5 Delta, decolando 246, sob controle Salvador, 119.35. Delta, controle 119.35. Controle Salvador, bom dia, Delta, decolada 146. Bom dia, prossiga em regras de voo visual, já posso usar a CTR, mais 5 Delta. Mais 5 Delta, reportará a CTR, direto Manati, 1500 peças, tipo. Pode levar a CTR, mais Eco Delta. Eco Delta. Temos tráfego a baixa altitude próximo a Simbra, sem interferir com aproximação em torno de 400 a 500 pés. Sol Salvador, é o Mike em Tango? Prossiga. Ok, senhor, eu tentei contar com a empresa aqui, realmente me informaram que houve um equívoco aí nas posições. Seria a posição 2. A posição 2 no momento não está livre, né? Negativo. Ok, só retornando à posição. 7. 3179, pronto, cópia. Pronto, prossegue. Autorizado, Salvador Guarulhos, 320, Pesulo 10, decola pista 1-0, curva direita, Dael, Leda, Bridge. Controle 1-9, decimal 35, transponda 5412. Autorizado Guarulhos 320, Pesulo 1-0, Bridge Pesulo 1-6, BHZ, Dael Leda Pris, 1935, 5412, 3179, canal 06. 612, estime pronto, 3179. Estamos prontos. DLS, pista 1-0, com campo à vista, azul, campo 2 na casa. Chame Turi, 1-1-8, décima 95. 1895, bom dia, obrigado. Bom dia. Sim, prossiga, Lima, hotel Juliette. 5384, vou direto a Aracaju. Autorizado, direto a Aracaju, 5384, grato. Azul 4299, cheque 3. Baixo travado. Gente, azul 4299, livre pouso na pista 1-0, vem 1-1-0 graus 07 mais. Livre pouso, pista 1-0, 4299. Eu uso no 10, SMAP, direto Awake, direto MIA. Confirme, o senhor tem a opção no 6? Tem uma CHG apresentada para a opção no 6, para você usar o DCT Trivo, DCT Ponto. a gente chegou, não chegou no meu no Tatic aqui, mas chegou no sistema, ok? O 3179, Zulu 10, Bridge Zulu 6. Posição Coxo. Confirma? É, Bravo, foi Zulu 6, Bravo até Zulu, depois direto Trib e direto Ponte. As comunicações, ao cruzão nível 200, autorizado direto Aracaju. No momento temos tráfego, posição 12 horas, 12 milhas, como Nordeste, o Embraer 190, subindo para o nível 190. Ok, Ciente, na antena curva 090, falta comunicações, cruzado nível 200, curva na esquerda, pula de Aracaju Azul, 4234. Consegui entender, confirme novamente? Ok, transporte enfermo pra cá em Tité, é isso? Delta de saída e o nível que irá manter? Dial 276, é isso? Ok, faça o cheque no equipamento, tá pronto pra cópia? O Xené pode ir e prosseguir a posição ou não? Lima Hotel Juliette autorizado, 220 para Caetité. Vai decolar da 197 com curva direita, saída Arbol após direto Caetité. Controle 1935, transponda 5407, o Lima Hotel Juliette. O Xené pode prosseguir pra posição 1 ou solo? Autorizado, porção 1, 625. Rio Costa 299, no solo 52, livre direita, chama solo 1219. 625, porção 1. Boa, 625. Lima Hotel Juliette, confirmando apenas o transponder 5407, o Pátio se encontra em quantos a bordo, o Lima Hotel Juliette? Azul 4234, vou direto Jamo, reassumindo a navegação, após Jamo, Aracaju. Sim, Chico, vai na esquerda, foi de Jamo, após Jamo, Aracaju, 4234. Sete mais. Obrigado, decolagem 90759. São Salvador, Mike Yankee Tango. A 12545, alterna 33, decimal 65. 2545, 3365, bom dia, 4234. 49, 4% está pronto, 4. Mais 30 segundos, o número 649. Tá, escuta. Seguro 360, Peruíque 50, decola pista no zero, curva à direita, saída da El Leda, após Leda, direto Porto Seguro. Chama Salvador em 1-1935-5177, no 649. 360, Porto Seguro, Peruíque 50, 10 com curva à direita da El Leda, Porto Seguro, 1935-5177, está no 649. São dois, chame pronto, no 649. Chamará. 4299 Juliette, portão 9. Juliette, base, 4299, obrigado. Vamos, 17906, puxa, funcionamento. 3179, aguarde para puxar no 612. Aguardando. Mike Yankee Tango, é o Sol Salvador? Mike Yankee Tango, na escuta. Tá autorizado o início do reboque no pátio 3, vai sair, vai reportar na saída do pátio 3 para prosseguir para a posição 03, ok? Reporte na saída do pátio 3. Ok, reportar na saída do pátio 3. Islo 79, coordena que a equipe de solo após o azul a retaguarda está livre no 62, chame táxi. Azul, chama táxi 3, 179. Autorizado ingresso, Lima, seu Juliette. Trip 5384, chame Recife agora, frequência 1245, alterna 3365. Para a coordenação pouso, mais é pro Hotel Juliette, livre decolagem da pista 17, vento 120 graus para 7 nós. Essa identificação dessa via, chegada bonsa até a altitude de 4000, ajuste no 012. É a posição 2. Aguarda no 649. Aguarda. Para o controle, prossiga. Lima, Hotel Juliette, decolar 258, chame controle Salvador, 119, decimal 35. Estupa 935, Lima, Salvador, Lima, Salvador. Salvador, bom dia, Salvador, Lima, Salvador, Juliette. Bom dia, Lima, Hotel Juliette, contato, se mantém nível 220. Lutan 3179, táxi 202 a bordo, 4 horas de autonomia, alternado Galeão. 3179 179, Lili Taxi, Pátio Índia Alfa, Ponte Espera 1895, 62, boa viagem. Pátio Índia Alfa, 295, 62, boa 379. O 649, coordena que o grupo de solo após o TAN, retaguarda está livre no 2, chama táxi. Após o TAN, coordena, puxa TAN e chama táxi, 649. Destino, qual o nome da localidade? Caetopã, vou na Pula Gilate. Caetité? Afirma. Gente, voando direto destino, atenção 220, de motel Gilate. Direto destino, 220, vou na Pula Gilate. Confirme para o sol? Mike Lima para Aracaju, o nível 110, só o instante a cópia, BL12. Agora a cópia. Paulo Salvador, Mike Tango, na saída aqui do Pátio 3. Gente, aguarde, mantenha a saída do Pátio 3. O Alfa, Mike, o Mike Tango. Ok, aguardando. Bom, no 709, chama Recife agora, frequência 1251, alterna 3395. Vega 239, Squawk Ident, descendo mantém 3000, vai I'm on arrive, expect to land at 2A, runway 12, altimeter 1012. Yes. Ford 107, autorizado decolagem e rebaixar o solo. Rio 98 no Uno, confirme. Rio 98 no Uno, informe que está um pouco cedo, mas quando chegar aqui o plano do meu sistema eu já pago a autorização. Ok? Adeguagem final do procedimento ali, até que subir. Guardião 07, decolada 05, chuva no Brasil Salvador, 119-35. 119-35, obrigado. 9 Gol Taxi com 070 a bordo. 70, 3 horas e 10, Aracaju. Direita, ponto espera 1895, vire 12, boa viagem. Direita, 612, ponto espera 1895, bom dia, minha patinada, até daqui a pouco. Essa é ponte visual com ele ponto para pouso. Ponto visual em dia, 97. Do nível 110, 1110. Decola da 17 com curva à esquerda. Na saída Lotar. Sai da Conde, ok? Da 17 com curva à esquerda, sai da Conde. Controle 11935. E o transponder é o 5141, Alfa mais 7. Eu sei, 1179, decolada 06, chame controle de Salvador, 119-35. Vai com controle 1935, obrigado. Da presente 1895, 1012, então boa viagem. 3179, abraçado, decolou, está cruzando 1700, iniciou curva. Autoriza da presente voa Leda. Tá 3179, contato, mantendo o 320. Inicialmente voei direto da EL. Ok, inicialmente da EL, guarda no Leda, obrigado. 3179. Aqui é que está atualizado até a posição 03. Ok, atualizado até a 03. O 1649, autorizado a linha, correção autorizado, decolagem da pista 10, vem 1130 grau 08 nós. Colagem autorizado 10649. Código 2197, sendo identificação, posição Conde, reporte para descida, voe Bonf, posição Bonf, da chegada Bonf, ajuste 1012, aguarde procedimento ILS excelente. 1935, controle Salvador, Gol 649. Bono 649, contato, tudo mantendo o 360 na saída da EL, Leda, após direto por seguro. Atenção 360, da EL, Leda, após por seguro direto, Gol 649. Então 3304, autorizado o final do procedimento LS X-Ray, temos aeronave próxima à Duna, 500 pés, abaixo da altitude, um helicóptero, 3304. 3304, César. Mag 239, descendo tem 2000, clear for approach. Descendo 2000, feet. Clear dialogue, actually, 1-2, Mag 239. Oceanema 312, desce mantém a altitude de 4000, inicia redução para 200 nós. Agora 4000, reduzindo 200 nós, 65. 304, complexo FNS, torre 118, decimal 95. 295. Torre 304, complexo FNS, torre Lima, torre. Alfa Mike Lima, tem condições de cruzar o campo a 3 mil pés? Sim. Salvador, tá 3304, bom dia, baixar e travar. Tá 3304, livre decolagem na pista na 0, vento 110 graus, 08 nós. Confirme, tá passando externo no momento. Tô no caixa prego, ajuste no 012. Tá travado, aguardando livre pouso. Gente, tá 3304, autorizado pouso na pista na 0, vento 110 graus, 08 mais. E mantido, autorizado pouso na 110, 3304. Ok. Via corredores, o Eco Zulu November. Está trazendo firma? Sim. Sim, prossiga inicialmente na parte de caixa prega, aguarde para prosseguir direto. Vamos fazer nossa aproximação aqui, ok? Inicialmente na via corredores. American 239, descendo between 2000 and clear. Fine approach. There is a track below, below altitude, at the vicinity of the donor position. American 239. Okay, clear the ILS, descend to 2000. Do you have an altitude of that low traffic? Low altitude of the traffic is a helicopter, about 500 feet at the vicinity of the donor position. Copy. Helicopter about 500 feet around Duna. Thank you, American 239. At the center of the 2000, clear final approach. Clear to final approach, American 239. Ocean M 6312, desse mantém 3000, reduzindo para 1970 nós, irá seguir o Boeing 757 da American Airlines, que tem um turbulência um pouco mais forte na sua aproximação. É um 757. Está descendo para 3000, reduzindo a velocidade, para onde a separação do 7-7-7-3. Ou melhor, mantém a proa, descendo até 3000. O limite, se houver, o localizador deverá interceptar se houver falhas e completar o final do procedimento. Mantém a proa, caso pare, intercepta o localizador e estabilidade. E Matheus Juliette, chame agora Recife, frequência 260, até 1288. Papatango, Lima, Hotel Juliette, Recife, 1260, Alterno 288. 304 no solo, 104, livre à direita, chame solo, 121, decimal 9. 321, 304. 43, chame pro. Obrigado. Gol no 649, chame Recife agora, frequência 1251, Alterno 3395. 251-3395, boa. Eco Zulu November, voe direto para o setor de Itapuã. Quando possível, eu inicie descida para a altitude de tráfego. Eco Zulu November. Isso aí, tem condições de iniciar de correção? É na escuta para a descida, Eco Zulu November. Desconsidere informações, que voe direto para o setor de Itapuã. Oceano 6312, desse mantém a 2000, autorizado o final do procedimento LS, voando direto Duna. 2000 direto para Luna. And American 239er has runway 10 in sight. Clear approach, Continental Tower, 118.95. 118.95, come on. Juan Salvador, American 239er, final approach 10. American 239, confirm landing gear. Okay, gear's coming down. Alfa, Mike Lima, contato, sul mantém nível 190, direto, posição lotar. Direto, lotar. 3304, ingresso Juliette, portão 4. Juliette 04, 3304. Então, 359, essa identificação. Continue descida até a altitude de 5 mil, na chegada é bom, você aguarde o procedimento ILS X-Way. Runway 10, winds 140 degrees, 07 knots. Windland 10, Mike 239. Prossiga, Mike Alfa, Mike Lima. Ok, o senhor mandou bola, tá? Mas foi autorizado a Conde, a gente pode voar a Conde? Desculpe, está o nosso equipamento aqui lotar, vou direto Conte para Aracaju, desculpe o Alfa Mike Lima. Ok, muito obrigado. O 35297, vou direto Pelô, descido até 4000. Afirmativo. Abriu parado. Poderia adiantar com a sede prevista, por favor, destino Brasília? Ah, bom. Sim, obrigado. O 6225 é foca 100? Afirma. Não é RNAV, não é isso? É, negativo é RNAV para saída. Ok. Talvez seja borba. Talvez seja borba. Borba, transição elétrica. Ok, vai ter confusão novamente para conta, obrigado. Pelo novembro, confirme novamente sua procedência. Silêncio. Precisando agora no lote Aeroglider, né? 3.2. Autorizado o final do procedimento. Xarama 312 e chame agora a torre 11895. 395. Oi, Salvador, bom dia, Xarama 312, passou dura. Xarama 312, prossegue a aproximação da artista livre. Aguarda. American 239 on the ground at 19, vacate runway, correction, vacate runway to your right, contact ground 121.9. Vacate the right, 121.9, point. Ajuste 4 com 2 a bordo, chame a torre 1895, ajuste 9012. O novembro é que vai. Sete, prosseguindo em regras não visuais, não atraso para informar, reporte, prosseguindo para localidade, para pouso. Mike, Juliette, Andal. 5217, esse mantendo altitude de 3000. 5217, até 3000, 1012. Airlines, 239, taxi via Alpha, report before taxi Juliet. Okay, Alpha hold short of India. 50. Até 150, Alpha Mike Lima. Obrigado. Alpha hold short of Juliet, is that correct for American 239? Confirm? Yes, sir. Alpha, yes. Thank you. Azul 9978, bom dia, desço, mantenha a altitude de 5000 na chegada na área, aguarde final do procedimento LS, ajuste 9012. Eco Delta November. Simax Juliette Romeo confirmando. Você quase ali para a coordenação e pouso na escuta para a nova decolagem. Afirmativa, entendi agora, obrigado. 3 livre, taxi pelas direitas, chame solo, 1219. 1219, Audi Prata, já 3. De voo, visuais, reporte. Aguarde para ser transferido para a torre, ajuste 1012, mais é pro Delta. Deixa manter 2000, autorizado o final do procedimento. 2000, nós estará estabilizado. 5217. Então 3859, deixa manter 3000. Inicialmente 3000. 3000. O teste, por gentileza, ao vivo, não consegui retorno pro solo. Fala Salvador, bom dia, CNR 6312, Zona 5. 6312, táxi via Alfa, reposta do Juliette. Alfa, Juliette, 6312. Eu reverendo que Mike Lee do táxi reparte para ingresso na pista na 7. November, o vento 120 graus, 10 nós. Qual a intenção para pouso? Fala de Itapuã. Então, 3859, vetor sequenciamento esquerda 180, limite esquerda Mike 190 de Simbra, desce e mantenha 2000 pés. Esquerda para 180, só confirma o limite, então 3859, desce para 2000. Limite 110 de Simbra. 110 de Simbra, obrigado. Então, logo aguardando a grade só. 35, 37, tem um campo ali. Visual completa final, turno no 895-5297. 1895, obrigado, até daqui a pouco. Pois, Salvador, bom dia, 35, 297. American 239, Juliet 2-10-1-1. Ok, Juliet 2-10-1-1, American 239. 6312, segue o americano, portão 5. American 5, né? Aos 27, show de controle Salvador, 1-1-1-3-5. 1935. Rio 98 no 1, atenção, nível 330, vigilância. 330, vigilância, Rio 98 no 1, autoriza a proa de fronte. Mantém ainda a saída MOMA, aguardando autorização, 98 no 1. Guardando, ok. Então 3859, redução para 1709, 1012. 1709, está reduzido, tá? 3859. Simbra, final 5 milhas, baixar travado, 5207. Tá pro intercepto ILS, eu tô 3859. Então 3859, esquerda pro 105, livre ILS. 105, autorizado ILS, tá 3859. Informado, baixado e travado. 35207, livre pulso, pista 10, V1, turno, 30 graus, 099. Acidente, obrigado. Estabilizado ILS, tá visual, TAM 3859. Completa torres, tanto 1895. 1895, bom dia. Torre Salvador, bom dia, TAM 3859, meia milha do Índia Serra, baixada e travada. TAM 3859, continue a aproximação, acelerando o repouso. Guardando autorização para pouso da 3859. Alfa Alfa Mike Lima, chame Recife na frequência 12545. Azul, 9978, desse mantenha 2000 pés, reduza a velocidade para 1909, nós, acuse no localizador. 2000 pés, reduzindo 90. Aluno, ligue pista pela direita, chame só aluno da zona decimal 9. 219. Trilha 340, Alfa. Confia o 320, já aprovado, 6225. Pode ser, confia. Autorizado Salvador, Brasília, nível 320, pedro 17, decola pista no zero, curva à direita, saída Arvor, transição Elefa, controle 119355444. Obrigado, Brasília, 320. Decola da 10, primeira curva direita na Arbore Lefa. Posta segue via Apresulu 17. Controle 1935, transponda 5444, Oxa 62. Estão 1, não chama pronto, 62. Chama nada, Adriano. Paulo, 5217, livrou. 5217, táxi via Alfa, Juliette para o pátio 3, posição 03. Alfa, Rio 989, vou a Buco. A Buco. 6859, nos fala os 33, livre pista pela direita, chame sol 12119. Livre na direita, chama sol 219, então 3859, bom dia. Controle 11935, transponda 5447, 4299. Sol 9, chame pronto. Paulo Salvador, bom dia, o Sol 3259, livrando. 3259, bom dia, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. E Alfa, reporta no Juliette, está no 359. Eco Zulu, vem, desce livre, pouso na pista 35, vem, turno 0 graus, 07 mais. Vem livre, pouso, 35, vai, 09. Bom dia, obrigado. Paulo, 3, 2, 7, 1, 2, 3, 9, 7, 1, 2, 3, 9, 7, 1, 2, 3, 9, 7, 1, 2, 3, 9, 7, 1, 2, 3, 9, 7, 1, 2, 3, 9, 7, 1, 2, 3, 9, 7, 1, 2, 3, 9, 7, 1, 2, 3, 9, 7, 1, 2, 3, 9, 7, 1, 2, 3, 9, 7, 1, 2, 3, 9, 7, 1, 2, 3, 9, 7, 1, 2, 3, 9, 7, 1, 2, 3, 9, 7, 1, 2, 3, 9, 7, 1, 2, 3, 9, 7, 1, 2, 3, 9, 7, 1, 2, 3, 9, 7, 1, 2, 3, 9, 7, 1, 2, 3, 9, 7, 1, 2, 3, 9, 7, 1, 2, 3, 9, 7, 1, 2, 3, 9, 7, 1, 2